Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus e Senhor Salvador. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Como eu disse ontem, quando terminamos de ministrar o capítulo 1 de 1 Pedro, disse que hoje, com a graça de Deus, estaríamos vendo o capítulo 2 de 1 Pedro. E é isso que vamos fazer. Eu vou ler o capítulo e depois compartilhar com vocês algumas perícopes. É um texto muito bonito, muito bom, e um texto que nos chama também à santificação, que nos chama a obediência em Cristo Jesus. Diz-nos assim a palavra de Deus: abandonando toda malícia e todo engano e hipocrisias e inveja e toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim que possais crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo, chegando-vos para ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na pedra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois povo agora de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores ou aqueles por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Como livres e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores, com todo temor, não somente os bons e gentis, mas também os perversos. Pois isso é digno de reconhecimento que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflições, sofrendo injustamente. Porque que glória será essa se sois esbofeteado por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se fazendo bem sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Porque para isso sois chamados. Por Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e para as feridas fostes curados, e pelas suas feridas fostes curados, porque ereis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Queridos, olha que precioso esse texto. É um texto que nos ensina coisas práticas da nossa vida cotidiana. Ele nos chama, ele nos convida a seguir as pisadas de Jesus. A primeira coisa que ele diz é que nós devemos abandonar toda malícia e todo engano, e hipocrisias e inveja e toda maledicência. Essas coisas não agradam a Deus. Essas coisas não honram o nome do Senhor. Antes, pelo contrário, essas coisas desonram a Deus. Aqueles que se dizem cristãos e cometem essas coisas estão desonrando o nome do Senhor. As pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas devem, como bebês recém-nascidos, desejar o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Nós precisamos desejar o leite genuíno da palavra para crescer. Quando aceitamos Jesus, nós somos como bebês recém-nascidos. E todo bebê recém-nascido, o alimento de bebê recém-nascido é leite. E temos o leite da palavra, que é a palavra mais simples, a palavra mais fácil de compreender, a palavra que nós lemos e entendemos com tranquilidade. Não temos dificuldade de entender. Essa palavra é a palavra que nós devemos primeiro buscar. As palavras mais simples, né? Por exemplo, as pessoas, quando convertem, buscar lá na palavra, nos salmos, os salmos que ensinam como nós devemos passar por tantas coisas, encontramos em Deus tantas bênçãos, que é uma palavra mais simples, e nós devemos, é como leite que nós estamos, que o recém-nascido toma. Mas o bebê cresce. Toda criança cresce. Toda criança saudável que foi amamentada com o leite genuíno da palavra de Deus, ou toda criança falando fisicamente, ela amamenta do leite da sua mãe e vai crescendo. Então, na medida que vai crescendo, passados uns meses, ela deixa de tomar só o leite, começa a tomar papinhas, começa a tomar coisas mais grossinhas, né, até chegar ao alimento sólido. Isso nos ensina o livro de Hebreus, que nós não devemos ficar só no leite, no alimento, no leite, alimentando-nos só de leite, mas nós devemos tomar alimento também sólido. Mas quando vamos tomar alimento sólido? Quando já estivermos no grau, na estatura de suportar, de compreender um alimento mais sólido, como essa palavra. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus. Mas nós não podemos querer começar a estudar. Eu me converto hoje, eu me converto e quero começar a estudar a Bíblia por Apocalipse. Não dá. Eu não vou entender, porque Apocalipse, Daniel, os livros apocalípticos, eles são cheios de palavras que são muito metáforas, muitas formas que precisam ser entendidas com maior profundidade. Então, eu preciso pegar um texto, uma palavra, os evangelhos e aprender, começar a aprender, tomando leite. Leite e ir me amamentando e crescendo, crescendo, me fortalecendo e crescendo e aumentando o alimento, tornando o alimento mais sólido, até que eu possa comer uma feijoada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, comecem. Comecem. Se você não está tomando o alimento, se você não está se alimentando da palavra de Deus, comece a alimentar. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo. Chegando-vos a ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Jesus foi reprovado pelos homens? Foi. Ele foi reprovado, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E o mandaram para a cruz. Então ele foi rejeitado. Ele foi desonrado pelos seus. Ele foi como pedra de tropeço para os seus. Mas Deus o elegeu pedra preciosa. E como Deus elegeu pedra preciosa, vós também, você também, como pedra viva, você é uma pedra viva, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é uma pedra viva. E sois edificados como casa espiritual, não como casa carnal, mas como casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. É isso que nós devemos buscar. Então, começamos a nos alimentar com leite e vamos passando. E vamos passando pelas etapas, e vamos crescendo até nos tornarmos pedra. E pedra viva, não pedra morta, não pedra de tropeço, não pedra de engano, mas pedra de louvor ao nome do Senhor. Porque também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é a pedra eleita e preciosa que foi posta em Sião? Jesus. Aquele que não tropeçar nela será eleito. Eleito por Jesus. Eleito e salvo por ele. E nós devemos buscar essas coisas. É uma pedra de tropeço, a rocha de ofensa. Também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, olha só, uma pedra, ela pode ser pedra de tropeço e rocha de ofensa, de escândalo, porque se tropeça na palavra, nós não podemos tropeçar na palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, colocá-la em ação na nossa vida e tê-la como testemunho vivo nas nossas vidas. Que das nossas bocas saiam só palavras de louvor, palavras que glorificam e que exaltam o nome do Senhor. Por quê? Porque vós sois uma geração escolhida, ou uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a sua posição em Cristo Jesus. A sua posição em Cristo Jesus é de geração escolhida, de sacerdócio santo, de nação santa, de povo peculiar, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não eram povo, mas sois povo de Deus agora. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia por causa de não ter tropeçado na pedra viva que foi colocada em Sião, a saber, Jesus Cristo. Antes, pelo contrário, tê-la aceito como a pedra preciosa para a sua vida. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. As coisas carnais não devem estar presentes nas nossas vidas, mas sim as coisas espirituais, como vimos até agora. Porque Jesus, ele veio trazer-nos e nos ensinar aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é espiritual e não carnal. Nós precisamos sermos obedientes, nós precisamos ser obedientes às autoridades que estão sobre nós. A palavra de Deus vai dizer isso para nós aqui. No versículo, a partir do versículo 14, vai dizer, ó, que nós precisamos ser obedientes aos governadores, nós precisamos ser obedientes aos nossos senhores, nós precisamos ser a todo tipo de autoridade. Assim como também nos fala lá em Romanos. Romanos também nos fala isso. Lá no capítulo 12 de Romanos, vai falar sobre sermos obediente a todo aquele que está sobre nós. Se nós não sabemos obedecer aos senhores carnais que estão sobre nós, como vamos saber submeter e obedecer ao Senhor espiritual que reina sobre nós, a saber, Jesus Cristo? Se nós não sabemos obedecer àqueles a quem vemos, como nós vamos obedecer àqueles a quem não vemos, mas cremos? Então, nós precisamos exercitar nossa fé. E a maneira de exercitar a nossa fé é fazendo isso. Jesus desobedeceu, se encontra na palavra de Deus alguma desobediência de Jesus a qualquer autoridade? Não, nenhuma. Nenhuma. Ele não desobedeceu. Na hora que estava sendo julgado, foi cuspido, deram chutes, tapas, sofreu açoites, e tudo, a palavra diz, como cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. Pilatos fez perguntas a ele, e você não vai me responder, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te condenar? Aí a resposta dele foi: olha, nenhum poder você teria sido alto, não tivesse sido dado a você. Então, quem dá autoridade àqueles que presidem sobre nós é Deus. Quer sejam eles bons ou maus. E nós precisamos nos sujeitar e obedecer e não ficar falando mal. Como nós temos visto nos últimos tempos, essa guerra que está acontecendo por causa de política. As famílias destruídas, famílias separadas, em guerra, pessoas, amigos, os melhores amigos que não são mais melhores amigos, porque um é de um partido, outro é de outro. Que é isso? Todos nós devemos obedecer aos aqueles que presidem sobre nós, sejam eles bons, sejam eles maus. Porque se obedecemos quando são bons, o que que há nisso? Obedecer a quem nos trata bem. Obedecer a quem nos trata bem é tranquilo. Obedecer a quem nos ama é tranquilo. Agora, obedecer também àqueles que tratam-nos mal, diz a palavra de Deus aqui. A palavra de Deus vai dizer: olha, porque para glória será a casa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devemos suportar pacientemente. Se somos esbofeteados porque fizemos coisa errada, temos que suportar mesmo, pacientemente. Mas se fazendo bem sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Percebe o que é a palavra de Deus diz? Por que que nós temos que ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e assimilar a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus entrar na nossa mente e no nosso coração e colocá-la em prática? Porque isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados por Cristo, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Está te perseguindo? Está te maltratando? Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Porque Deus julga justamente. É o único que faz isso. Ele é juiz. Ele é o único juiz que julga retamente. Aquele que em seu corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fostes curados, Diz-nos também lá em Isaías 53, porque eres como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. O que significa isso? Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, obedecemos a sua palavra, lemos a sua palavra, tomamos-as quando ainda somos recém-convertidos, a tomamos como leite, até que vamos crescendo e aí, tomando alimentos mais sólidos, nós vamos nos crescendo, sendo santificados, e santificados, vamos aprendendo a obedecer à palavra de Deus, e obedecendo à palavra de Deus, porque nós antigamente éramos ovelhas extraviadas, ou seja, nós não tínhamos caminho, nós estávamos fora do caminho. Mas agora, voltadas ao pastor e bispo de vossas almas. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e seguimos a sua palavra com temor e tremor, ele, que é o pastor e bispo das nossas almas, nos conduz e nos ajuda a viver e a vencer dia após dia com alegria. Com alegria e temor, para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe e que Deus te abençoe. E meu irmão e minha irmã, não deixe de ler a palavra de Deus. Ainda que um versículo pela manhã, de dia, não sei a hora que você tem. Uma vez, quando criança, eu lembro disso de quando eu era criança ainda. Eu tinha uma tia, ela trabalhava muito, era muito trabalhadora. A casa dela era imensa, era uma fazenda enorme. E ela trabalhava, e era de uma limpeza, era límpida mesmo a fazenda. E ela não tinha empregado. Mas assim, e aí fazia doces e fazia tudo, tinha muita fruta, e de todas as frutas ela fazia doce e dava para nós, como os sobrinhos que iam lá. A gente chegava lá, tinha sempre algo gostoso para a gente comer. Era uma coisa esplendorosa. E um dia ela falou, ela deu o exemplo, ela falou assim: olha, eu todo dia eu deixo a Bíblia na cabeceira da minha cama. Eu levanto, sento na cama, leio a Bíblia, leio um capítulo da Bíblia e oro. Nunca deixo de fazer isso. E o meu dia rende tranquilamente, rende e rende muito. Teve um dia que eu tinha muito serviço, eu tinha muito trabalho para fazer. Naquele dia eu estava correndo muito, levantei até mais cedo. E não li a palavra de Deus e nem orei. O dia não rendeu, eu não consegui fazer tudo o que eu fazia nos dias anteriores, e o serviço ficou ainda para o outro dia. E eu nunca mais fiz isso, deixei de levantar sem antes ler a Bíblia e orar. Então, que mesmo que você esteja atrasado, acorda, leia a Bíblia, ora ao Senhor. Você vai ver, o seu dia vai render, vai ser uma bênção o seu dia. E não durma sem falar com Deus, sem entregar sua vida a Ele, sem entregar o seu espírito a ele. Fala para ele: Senhor, se o Senhor voltar enquanto eu estiver dormindo, me receba no seu reino. Que eu seja encontrada como uma noiva com azeite na lamparina. Meu irmão e minha irmã, esse texto que eu li com você agora, todos os dias nós lemos, antes o pastor Sérgio, né, pastor Sérgio Gama, vinha fazendo, ele estava fazendo, eu não estava podendo fazer, E ele fez durante muito tempo. E nós temos feito livro por livro, versículo a versículo. Até agora, nós já passamos da metade da Bíblia, lendo capítulo capítulo e versículo por versículo, livro por livro. Então, nós passamos da metade da Bíblia. E onde? Mas eu não acompanhei a metade. Então, sabe onde eu se encontro? No blog. Blog logo 7.com.br. Logos. Blog logo 7 numeral. Blog logo 7.com.br. Lá você vai encontrar todos os livros da Bíblia ministrados, capítulo a capítulo e versículo a versículo, e já mais da metade da palavra do Senhor. E isso é um prazer para nós. É um prazer pregar a palavra do Senhor. Gente, não tem nada que dá maior alegria. Eu não tenho um momento de maior alegria na vida, a não ser quando estou pregando a palavra do Senhor. E foi sempre assim, desde que comecei, desde que me converti. Eu me converti e comecei a pregar a palavra de Deus, fazendo culto nas casas, pregando para crianças, e tudo, fazendo tudo. E até hoje, graças a Deus, graças a Deus. Desde 1987. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que você também possa pegar essa palavra diariamente. E se você ainda não tem muito conhecimento da palavra, você é um recém-convertido, ou mesmo que não seja recém-convertido, mas não foi disciplinado na leitura da palavra, começa a ler palavras mais simples, começa a ler para os evangelhos, os salmos, e aí você vai tomando conhecimento, vai aprendendo, e você vai tomando gosto, e até que você vai estar tomando alimento bem sólido, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e eternamente. Amém. Um grande abraço. Deus te abençoe.